Olá. Saber para que servem as coisas é realmente muito importante, né? Por exemplo, se você está andando na rua, está dirigindo, para quem dirige, né? E você vê ali que o sinal ficou vermelho, você tem que saber que isso significa pare. Se você não parar, obviamente você está correndo uma série de riscos, né? O risco mais óbvio é alguém estar vindo na outra direção do cruzamento ali, e porque o sinal está verde para ele, né? Ele vai passar e vai haver uma colisão ali, que pode ter, inclusive, consequências fatais. Bom, é mais ou menos isso que a gente precisa. Entender quando surge a pergunta: para que serve a lei de Deus, a lei de Moisés? Afinal, Paulo vem tratando ultimamente aqui na carta aos Gálatas da lei como algo que está numa, vamos dizer, numa escala inferior, né? Ela tá ali numa comparação com as promessas de Deus, ela não está num sentido tão elevado. Está no sentido até de certa, como se fosse algo inferior. Então, peraí, mas a lei não serve para nada? Muita gente questiona isso, né? Para que que tá a lei ali? Para que que a lei consta das escrituras? Para que que a lei foi dada? Principalmente se ela não tem o propósito de justificar, como Paulo já deixou bastante claro aqui. Bom, então, procurando responder essa pergunta, que a gente caminha agora na carta aqui aos Gálatas. Hoje, dando continuidade aqui no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 19 a 22. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Muito bom. Ah, então nós vemos aqui que a lei, ela tem as suas limitações. Então vamos ver aqui duas razões pelas quais a lei foi dada, duas razões principais, pelo menos, né, que a gente vê neste trecho que a gente acabou de ler. Primeiramente, a lei foi dada para confrontar o pecado. Paulo mostra aqui logo no início, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Se não fosse a lei ter sido dada, as transgressões ficariam parcialmente encobertas. As pessoas não teriam ali, o povo israelita não teria a noção exata do que é uma transgressão. Além disso, quando a gente vê isso bem claramente, inclusive em Romanos, que é uma carta, né, paralela em muitos aspectos, principalmente ali nos seus primeiros capítulos, né, tem muitos paralelos com essa carta aos Gálatas. Embora ali Paulo ele não está tão preocupado em atacar o legalismo, mas ele aborda de maneira tão completa, né, a questão da lei, que é bom a gente ter esse paralelo e saber que tem complementos ali mútuos, né, entre uma carta e outra. De forma que a lei, na verdade, de fato, a gente sabe disso, ela revela o pecado, ela ressalta o pecado, ela mostra a gravidade do pecado, sobretudo a rebeldia, porque quando o israelita era exposto à lei, ele a lei acabava trazendo à tona, né? Paulo mostra isso também em Romanos, acaba trazendo à tona ali coisas que estão no coração, coisas que estão lá no fundo e mostra essa rebelião. A pessoa acaba se agitando e mostrando ali a sua rebeldia. A gente poderia dizer, a título de ilustração, que eu já usei outras vezes, né? Mas para mim parece o mais adequado. A gente falar aqui de um exame diagnóstico, aquele exame que você faz ali, que o médico pediu para verificar como é que está a sua saúde, né? Então você vai lá, faz o exame. E a questão é que o exame ele acaba revelando, ele acaba trazendo coisas que você não sabia. E o próprio médico não sabia, ninguém poderia saber sem o exame. Os exames existem para isso. E hoje, né, na época em que a gente vive, cada vez mais a tecnologia ajuda nisso. Os exames são cada vez mais precisos, mais detalhados. Eles trazem realmente muita coisa, revelam muita coisa. Agora imagine você, se você tem esse exame, o que você faz com ele, né? Paulo diz que a lei foi dada por um intermediário e promulgada por anjos. Está falando de Moisés aqui. A lei, veja, Deus não falou diretamente com o povo. Quando Deus deu as promessas, ele não usou intermediários. Ele falou diretamente, ele tratou diretamente ali com Abraão, né? Sobre essas promessas especificamente que Paulo está falando, né? As promessas feitas a Abraão e que tratam. E que ele traz aqui como o tema da justificação, ele associa com o tema da justificação, o tema da fé que opera para a justificação. Pois bem, o fato é que havia ali um mediador, chamado Moisés, um mediador de muitos, ele estava ali em nome de muitos, como o texto diz, porque para eles. Que essa lei foi dada para esse grupo de pessoas, para essa coletividade. Não é uma coisa que se aplica, que Deus está prometendo nada ali, Deus não está. O caráter é totalmente diferente. Mas veja, voltando aqui à questão do diagnóstico, o que que o povo judeu, na verdade, fez, e de certa forma continua fazendo, é pegar o diagnóstico. Que no caso é a lei. A lei traz o diagnóstico. A lei mostra, olha, você é pecador e você é mais pecador do que você pensa. E quando você tenta, de alguma forma, achar que você vai se justificar cumprindo a lei te condena mais ainda. Essa questão que está colocada. Mas onde que está a falha aqui? A falha está justamente em tentar usar o diagnóstico como a solução. O diagnóstico não é a solução. Você tem que pegar aquele diagnóstico, você tem que pegar aquele exame, retornar no médico e o médico vai prescrever o tratamento, seja uma cirurgia, seja um medicamento, uma dieta, seja lá o que for. Mas existe o tratamento. A lei, ela não trata disso, ela não tem isso, ela não. Não diz, olha, você vai ser salvo assim, você vai poder cumprir tudo isso e vai ser salvo, vai ser justificado. O fato é que você não pode tratar aquilo que é diagnóstico para criar uma solução. Por outro lado, quando você não faz isso, você acaba não fazendo o diagnóstico corretamente. Você acaba deixando de usar a lei na sua utilidade, na boa utilidade que ela tem de diagnosticar o pecado. O que que os legalistas judaizantes estavam fazendo ao impor essa situação ali das igrejas da Galácia? Eles estavam, ao tentar impor aos não-judeus convertidos o judaísmo, ao tentar impor a lei, ao tentar impor. ritos judaicos, circuncisão, etc., o que eles estavam sinalizando para essas pessoas? Eles estavam sinalizando, olha, faça isso, E tudo bem, não há, é isso que completa a vida espiritual de vocês. Veja, o que eles estão fazendo é adaptar um erro que muitos judeus, a maioria, na verdade, havia cometido. A gente viu os fariseus ali errando nesse ponto. Você vê que os legalistas judaizantes erram no mesmo ponto. A igreja hoje erra no mesmo ponto. Não usa as escrituras naquilo em que elas, como diz lá no capítulo, no versículo 22, na primeira parte, né? A lei, ela abrange tudo, né? Ela pega todo mundo. A lei ela não deixa ninguém de fora, não deixa ninguém escapar, não deixa ninguém aparecer assim, dizer, não, mas eu tô perfeito nisso aí, né? Eu não tenho nada, esse exame não está me mostrando nenhuma doença, nenhuma deficiência. A lei não dá essa margem. Então, quando hoje nas igrejas você tenta fugir dessa boa função da lei, porque a lei, na verdade, ela vai, de uma forma ou de outra, vai ajudar nesse aspecto. Particularmente, ela tem um aspecto histórico, a gente não pode deixar de entender isso, né? Hoje, ao olhar para a lei, nós olhamos a partir de um ponto de referência que não é o mesmo ponto de referência do qual o pessoal lá do Antigo Testamento olhava, os judeus que estavam ali. Bom, a lei foi dada para confrontar o pecado, mas ela foi dada também para conduzir a algo maior. Veja, Paulo pergunta aqui no versículo 21: então a lei opõe-se às promessas de Deus? Por que essa pergunta? Será que a lei está em competição com as promessas de Deus? Existe uma incoerência da parte de Deus em estabelecer lei, estabelecer promessa, e elas ficam aí em rota de colisão, elas vão se auto. Ou melhor, se destruírem mutuamente, né? Uma está indo contra a outra? Não, definitivamente não. Quando Paulo coloca esse termo de maneira nenhuma, né? É uma palavra no original aqui, uma negativa enfática, né? Como se costuma dizer, né? É uma negativa que não dá qualquer possibilidade de se pensar de forma diferente. É não e não mesmo. Isso não existe. Na verdade, a lei ela está subordinada às promessas, porque as promessas apontam para a justificação, elas apontam para a vida. As promessas elas indicam que existe lá no seu cumprimento, lá no seu fim, existe uma solução. E essas promessas, quando você está vinculado a elas, quando você se vincula às promessas, o fato é que você se torna beneficiário das promessas. Bom, como isso acontece, a gente já vai ver. Mas o fato é que a lei não pode dar isso. Ela apenas ajuda a enxergar a necessidade de algo acontecer na sua vida para que essas promessas se concretizem. O que a lei mostra é que você não pode por si mesmo alcançar as promessas. Você não é um candidato natural às promessas. Nem você, nem eu, nem ninguém. O melhor dos israelitas poderia achar que sim, mas não. Não é um candidato. E a lei, ela acaba contribuindo, ou seja, ela está, na verdade, subordinada nesse sentido. As promessas antigas feitas a Abraão, promessas de que haveria bênçãos, né, através do seu descendente, como a gente já viu nas mensagens anteriores. E Paulo volta aqui novamente a se referir a ele. Porque ele fala no início do versículo 19, né, que a lei foi acrescentada por causa das transgressões até até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Então veja, existe a promessa, mas existe aquele que viabiliza a promessa, aquele que torna a promessa possível de se concretizar na vida de alguém. Esse descendente é o descendente de Abraão, pelo contexto todo que nós temos aqui, que já foi abordado. E esse descendente é Jesus Cristo, que também está ali no versículo 22, né? A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada a quem? Aos que creem. Portanto, não é pelo desempenho, não é pelo esforço, não é por práticas, não é por nenhum sistema religioso, mas é para os que creem em Jesus Cristo, há essa única possibilidade para a verdadeira justificação. Nele há justificação. Nele há obediência verdadeira. Aí sim, isso a gente aprende em Romanos também. A gente vai ver algumas coisas aqui ainda em Gálatas sobre isso, mas só adiantando um pouquinho, a gente percebe claramente na Escritura que em Jesus a vida começa, ou melhor, inicia-se uma vida de obediência. Inicia-se uma vida de obediência pela fé. Agora, uma fé que foi implantada no nosso coração, uma fé que, por sua vez, implanta um tipo de obediência muito especial, um tipo de obediência que vem pela capacitação dada pelo Espírito Santo, uma vida que nos move em outra direção. Portanto, a lei foi dada para conduzir a algo maior, a algo muito além dessa suposta obediência que alguém poderia ter à lei, uma obediência que jamais seria conseguida, mas uma obediência que é possível através da justificação pela fé. Nunca vamos obedecer de forma perfeita, não é disso que a Escritura fala. Nós não vamos obedecer perfeitamente, mas vamos ter um tipo de obediência, uma qualidade de obediência que é aprovada por Deus, que é diferente da pretensão humana de fazer alguma coisa que agrade a Deus. Os judeus, na verdade, falharam em que sentido? Tratar a lei como uma finalidade em si mesma. A lei é a finalidade. Vamos lá, vamos correr atrás da lei, vamos olhar cada aspecto, cada vírgula, né? Cada ponto, cada detalhe, cada coisinha que a lei diz. Aliás, vamos até acrescentar algumas coisas aqui, né? Eles passaram a fazer isso. Mas esse foi um grande erro, porque a lei não foi dada para que ela fosse um fim ali em si mesma. Não, não era essa a ideia. Não, ela não serve para isso. Eles não perceberam. Os judeus que não creram e não creem até hoje, eles não conseguem fazer essa correlação entre as promessas e a lei, entre a lei e as promessas, e perceber que as promessas, elas são incentivadas pela lei. A lei leva a pessoa a constatar que precisa as promessas, mas as promessas são cumpridas pela fé. A pessoa atinge isso pela fé em Jesus Cristo. O que os legalistas fazem é tentar adaptar esse mesmo erro ao cristianismo. Eles desprezam aquilo que é superior, aquilo que está acima, aquilo que tem que ser levado em consideração. Quando alguém prega o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que fala da justificação, você prega o que você prega para a pessoa? Você prega para a pessoa a informação de que essa pessoa é uma pessoa pecadora, de que ele é carente da graça de Deus, ele está longe de Deus, ele está afastado, está separado de Deus. E é claro que isso tem a ver com a lei. A lei, ela mostra isso, mas você não precisa citar todos os mandamentos para dizer isso, obviamente, mas você tem que transmitir isso de alguma maneira. Mas você não termina aí, você completa essa informação, mostrando para essa pessoa que ela, depositando a fé em Jesus Cristo, ela é justificada. Ela é justificada por causa da obra que Jesus Cristo realizou, pagando o preço, pagando o pecado. Esse é o Evangelho. Quando você acrescenta qualquer outra coisa, você está colocando as coisas fora do lugar. Por isso, Paulo está dando todas essas explicações aqui. Ele está mostrando que, na verdade, ele não é aquele tolo equivocado que os legalistas procuravam, de alguma maneira, fazer entender ali, né? Queriam desqualificar Paulo e trazer informações ali. Na verdade, eles é que estavam muito, muito errados, muito equivocados. O que nós temos que fazer é levar a sério aquilo que a Escritura revela sobre o pecado, sobre o nosso pecado, o meu, o seu pecado. Levar a sério aquilo que a Escritura mostra sobre o que é errado, o que está errado no mundo, o que está errado nas pessoas. A gente não ser conivente, não ser cúmplice do pecado, a gente sinalizar de modo saudável, de modo consistente, que nós não compactuamos com isso. E quando nós precisarmos, quando Deus nos der a oportunidade de falar sobre Jesus, a gente não pode omitir essa questão importantíssima. Não basta apenas oferecer a salvação sem base nenhuma, sem a base da pessoa saber por que que ela tem que crer. Ela tem que crer porque é pecadora, mas ela tem que saber que não é o esforço dela. Ela tem que saber que ela precisa depositar a sua fé em Jesus. Temos que levar a sério o que a Escritura revela sobre essas coisas. Temos precisão sobre isso. Temos um entendimento sobre como a Escritura correlaciona de forma harmoniosa, de forma perfeita, as suas doutrinas. Muitas coisas que para nós, a princípio, parecem fora de lugar, né? E humanamente falando, realmente é difícil, porque não condiz com a nossa limitação, com toda a nossa falha, em entender as coisas espirituais. Mas, por fim, eu creio que devemos ser muito gratos a Deus pela sua misericórdia, porque foi a misericórdia dele que nos alcançou e que nos abriu os olhos da fé, para que nós pudéssemos enxergar a justificação que há em Jesus Cristo e nos livrasse de todo e qualquer sistema, seja legalista, seja pagão, seja lá o que for, que desvirtua a verdade, das Escrituras. Que essas realidades façam sentido, para cada um de nós. Nós temos uma boa compreensão, uma boa prática destes assuntos, dessas verdades. Bom, na próxima semana nós vamos ver mais detalhes sobre o verdadeiro papel da lei. Paulo vai continuar, vai trazer toda aquela ideia muito interessante de que a lei é como um tutor, né? O papel tutorial da lei, a gente poderia falar em linguagem contemporânea. Então, tenha uma boa semana até lá e que Deus te abençoe.